as nuvens virá, como já nos prometeu. Vamos nos preparar para com ele subir. Ó, Igreja de Cristo, sempre avante lutar para vencer o adversário. Cristo não tarda a voltar.